No bolso do pai, vários contas no pente. Já se envolve, flexiona e vai, deixando o bonde contente. Vem casa, amiguinha, quem não liga pra porra nenhuma. Dança pra caralho, rebolando a bunda, toda produzida na maldade. Quer saber? Hoje o couro vai comer. Vai bunda no chão, vem casa, amiguinha. Onda de balão, onda de balinha. Hoje tem bailão, convoca as novinha. Vai ter putaria, vai ter putaria. Vai bunda no chão, vem casa, amiguinha. Onda de balão, onda de balinha. Hoje tem bailão, convoca as novinha. Vai ter putaria. Vários contas no peito. Já se envolve, flexiona e vai, deixando o bonde contente. Vem com as amiguinhas que não liga pra porra nenhuma. Dança pra caralho, rebolando a bunda, toda produzida na maldade. Quer saber? Hoje o couro vai comer. Vai bunda no chão, vem com as amiguinhas. Onda de balão, onda de balinha. Hoje tem bailão, convoca as novinha. Vai ter putaria, vai ter putaria. Vai bunda no chão, vem casa amiguinha. Onda de balão, onda de balinha. Hoje tem bailão, convoca as novinha. Vai ter putaria, vai ter putaria. Alemanha aqui no beat, o Vini.